Mas amor, me dê um sinal pra te encontrar. Yeah. Eu sempre quis estar com você, sozinho eu sei que não vai rolar. Yeah. Light, o H é digital, ele é digital. Estou no Super Lion Som. Highlight vai tocar. Te encontrei no Super Lion Som. Highlight é o H é digital. DJ Espírito e Maico doido. DJ tem som agora vai tocar. Super Lion Som. Tem o Kuda da equipe moral. Te encontrei no Super Lion Som. É o Highlight, é o H é digital. Boda! Boda! New Melody! New Melody! É sucesso! Aonde estás, amor? Me dê um sinal pra te encontrar. Yeah. Eu sempre quis estar com você. Sozinho eu sei que não vai rolar. Yeah. Light, o H é digital. Ele é digital. Estou no Super Lion Som. Highlight vai tocar. Te encontrei no Super Lion Som. Highlight é o H é digital. DJ Espírito e Maico doido. DJ tem som agora vai tocar. Super Lion Som. Tem o Kuda da equipe moral. Te encontrei no Super Lion Som. É o Highlight, é o H é digital.